É já neste domingo, dia 20 de março, que acontece a Feira da Primavera em Maruge. A entrevista, a Boa Nova, a esta altura, entrevista então João Abreu, o presidente da Junta de Freguesia de Maruge. João Abreu, está então de regresso à Feira da Primavera, o Terreiro do Santo, em Maruge. Este é um evento que pretende ganhar uma maior escala neste regresso? Assim é. Nós pretendemos também, esses dois anos de interregno deram-nos tempo para pensarmos, portanto, mantendo o mesmo conceito, introduzirmos novas modalidades, novas ações na Feira da Primavera, e é isso que vai acontecer. Portanto, dizendo que a Feira da Primavera se insere num projeto mais vasto que nós designamos de Entre Pedras Nascem Rosas e que tem a ver também com o ajardinamento da freguesia, etc. Então, mas, de facto, este espaço de tempo permitiu-nos pensar novas ações para esta Feira da Primavera, que, como disseste muito bem, pretende alcançar novos voos, novos públicos e também afirmar-se como um evento marcante no panorama do concelho. E em que é que vai consistir esta Feira da Primavera? A Feira da Primavera tem o elemento base, que é a presença de vários viveiros e floristas da região, onde as pessoas podem adquirir as suas plantas. Em simultâneo vão funcionar duas oficinas, uma ministrada pelo CLDS 4G de Oliveira do Hospital de Macramé e uma outra ministrada pelo Alberto, que é uma pessoa conhecida dos programas da manhã da RTP e que vai ministrar uma oficina de arranjos florais. Os participantes nessas iniciativas recebem um vale de 10 euros que depois podem trocar na feira pelas plantas ao seu gosto. Portanto, é uma iniciativa que já se realizava, mas que dessa vez alargamos também, ou melhor, este apoio, este vale é alargado a todos os que participarem nos workshops. Muito bem. E é também possível adotar uma árvore, não é? Cada pessoa. É evidente que uma das grandes novidades que nós reputamos, e pelo menos é uma que está a ter grande repercussão junto da população e junto de pessoas que nos contactam, é essa iniciativa do venha adotar uma árvore. Nós, dentro de um conceito de que portanto, os incêndios de 2017 deixaram marcas indeléveis na paisagem e que é preciso recuperar, e muitas delas só o tempo as irá recuperar, mas pensamos que cada um de nós também pode agir no sentido de acelerar essa reflorestação, essa recuperação natural, que é simultaneamente também um benefício ambiental e a recuperação de um melhor ambiente no espaço do concelho. E, portanto, com a colaboração da Câmara Municipal, que é parceira neste projeto, como a Associação de Desenvolvimento do Vale do Cobral, vamos oferecer aos visitantes uma árvore para adotar e depois, mediante o contacto que a pessoa adotante deixar, nós vamos seguir o percurso de crescimento dessa árvore, também como forma de estimular e de incentivar que este gesto se repita por todo o concelho e um pouco por todo lado. Quantas árvores é que vão ter disponíveis para adoção? Como? Quantas árvores vão ter disponíveis? Neste momento temos 100 árvores, mas temos condições de oferecer mais se os adquirentes forem mais do que esses 100. São muito árvores autóctones, pinheiros, carvalhos, medronheiros, que as pessoas podem adquirir, portanto, para regenerarmos também a nossa flora e a nossa paisagem, floresta, não é? Paisagem. Também, portanto, com essas espécies que nos são muito familiares. Também um elemento importante, novo, e que está a ser muito bem recebido, é a criação do canteiro da amizade e da esperança. Desafiámos os senhores presidentes de junta do Conselho a trazerem uma árvore com o nome da respectiva freguesia para plantarmos no São Bartolomeu. O São Bartolomeu era um parque icónico aqui da nossa freguesia, que foi completamente dizimado pelas chamas, incluindo a capela ali existente, São Bartolomeu, e nós criámos naquele espaço um canteiro que chamamos da Amizade e da Esperança, e que é simbólico e que pretende, de facto, dar essa dimensão, esse desejo comum de um território regenerado, sustentável e livre de incêndios. E a adesão do Sr. Presidente da Junta tem sido entusiasmante, e pensamos mesmo que este gesto se poderá repetir por todo o Conselho, e por simbolismo que carrega também ser estimulante para a população, para outras instituições fazerem iniciativas correspondentes com esta, e que sensibilizem e que materializem essa necessidade de termos uma floresta regenerada, sustentável, e onde a gente possa fruir tanto o ar puro que sempre respiramos nestas paragens. João Abreu, nesta feira, portanto, as cores vão ser uma constante, não é? Com todas as flores, mas também vai haver animação, não é? Para quem visite este evento. Pronto, também para quebrar um pouco a monotonia, que não é uma monotonia, é um prazer, porque quem gosta de flores sabe que mirá-las, pegar no vaso, rodá-lo de um lado para o outro, ver as variedades que existem, é um prazer. Mas também para criar um ambiente complementar, nós vamos ter animação musical. Vem um grupo de mulheres de Viseu, que tocam gaitas de foles e que chamam Gira Foles, muito bonito, que tocam música tradicional de forma exímia, e que com certeza vão animar muito com a sua presença jovial, com a sua alegria, com a sua música, aquele espaço. Também haverá animação de rua. Uns nossos amigos aqui de perto, os Primos de França, vêm fazer umas rábolas, acho que vão trazer as Primas Veras, para animar também as pessoas que se desloquem à freguesia, desloquem à feira da primavera no próximo domingo. Portanto, a feira começa pela manhã, não é? Portanto, e quem visite também terá a oportunidade de poder almoçar por aí. Sim, sim, sim. Portanto, há essa possibilidade, as coletividades comprometeram-se com isso, e pensamos que elas irão concretizar esse seu compromisso, das pessoas poderem ver... portanto, tomar uma bebida, tomar uma refeição, mesmo que refeições que não sejam muito, digamos assim, substanciais, digamos, por facilidade de expressão, mas portanto, há essa possibilidade, e creio que também será uma forma das pessoas ocuparem de forma salutar o seu domingo. João Abreu, quantos expositores de flores, ou seja, viveiros, nomeadamente, é que vão ter na feira? Pronto, também por uma questão de espaço, nós vamos ter apenas 3 viveiros, porque vamos, portanto, vai ser numa das tendas que a Câmara Municipal nos disponibilizou, que tem 11 metros, salvo erro, por 7, 7 ou 8, e portanto o espaço não dava para mais, e há sempre o risco de chover, e portanto ficar ao ar livre seria, mas são 3 viveiros que trazem uma grande diversidade de plantas e de flores e de acessórios, vasos e etc, que as pessoas podem adquirir a preços também de feira, digamos assim. Muito bem. Preços mais acessíveis, não é? Razoáveis. João Abreu, a esta altura, enquanto Presidente de Junta, está com boas expectativas relativamente a esta iniciativa? Sim, e nós, quando tomámos posse, decidimos agarrar algumas iniciativas que, por força da pandemia, estiveram, digamos assim, congeladas ou não se realizaram. Aconteceu com a Feira do Porquinho Enchido, em novembro, acontece agora com a Feira da Primavera, e em abril vamos ter também uma iniciativa com o que depois daremos nota disso, com o CLDS, que são os Jogos da Quaresma, uma iniciativa de jogos tradicionais também muito interessante, que se irá realizar em Nogueirinha. Muito bem. João Abreu, muito obrigada por estas explicações relativamente a esta festa da primavera que acontece já neste domingo. Então, até lá e que corra tudo tal como a Junta também está a planear. Muito boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Bom trabalho.